3601 no decolado 08, controle 11935. Correção 1198, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho, 3601. Ocean S6251 red to copy. Yes, ma'am, go. Ocean S6251 clear to destination Sierra Bravo Golf Romeo, flight level 360 via Peso 10 until Mudla position, then via flight plan route. Take off from runway 10 after departure right turn, via departure, then later and then ready position. Call code 5564 and departure control frequency 119.8. After this, which position I have to fly, man? Ready position, Bravo, Romeo, India, Delta, Echo. Ready position, that's right, ma'am. Clear to destination level 360, up to Zulu 10 to Mudla, and then flight plan route, departure runway 10 and right turn. First turn is going to be to the right, to the dial Lisa, bridge. It's called code 5564, and after departure, some of the departure control 119.8. Ocean S6251, read back, call right, call me ready. I call you back, you are ready. Bom dia, UFJ 9730, informação Golf, alta de trânsito barulho. Bom dia, UFJ 9730, Guarulhos aprovado nível 360, via Pesulo 21, Trive, direto porta de cauda, após direto. Pela da pista 10, perfil de saída Arbó, Elefa, após voa direto, posição Sagaz, com curva direita. Transponder 5547, controle 11935. A saída será Elefa com Trive? Negativa, saída, o perfil da saída é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. No perfil de saída Arbor, o senhor, após a posição Arbor, voa Elefa. E depois de Elefa, o senhor voa direto posição Sagaz para interceptar o Pesulu 21. E só corrija a frequência do controle 1998 agora. Autorizado barulho, liga 360, decola 1-0-1 direita. Saída está Arbor, Elefa, pode Sagaz direto. O Web 9730, cotejamento correto, chame pronto. Passa Rigondo 50, chama o centro de frequência, chama 251, alterna 3325, boa viagem. 251, 2335, boa. uniforme na escuta? Diga, mas eu tenho uniforme na escuta. Ok, só confirma se eu já iniciou o teste de motores. Não, estamos parando a aeronave nesse momento para iniciarmos agora, sim? Ok, ciente. Obrigado. Commodore Tower, Ocean Air 6251, 1014, request push and start. Say again the gate, please. 1014, 1-4. Roger, clear to start up, come ready to set sea, Ocean Air 6251. Zipper push and call for deck, Ocean Air 6251. Aguarde o Web 9730. Afirmativo, assim que o Airbus Avianca iniciar o táxi, para que o senhor não interfira com o mesmo, ok? Aguarde. Muito grato, aguarde. 4-1, 3 hours, 7 minutes of endurance operation. Carry on. Russian at 6251, clear taxi by April 1, India, call me red on holding point, ultimate setting 1015. 1015, taxi approved by April 1, India, call your holding point 1015. Nove-sete-três-zero, coordene com a equipe de solo que após a passagem do Airbus está livre acionamento, chame para o táxi. Coordenação de solo após a passagem do Airbus, autorizado.